localizzato dal volo 231. Tu non comprendi, se tu diciamo lo stesso, noi tre siamo io. 8 metri, andiamo giù. Salvador, buongiorno, buongiorno, dove stai sono? Un po' 5 metri di distanza, ma sai trovato. Bono 271, bom dia, tráfego avistado, tem autorizado pouso na 10, vento 110 graus com meia dúzia de nós. Autorizado pouso na 0, Bono 271. Mantén el reporte por todo el tren, un día de conseguir. Es que Juliette Alfa, buen día. No 271, no solo 03, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e Juliette até o portão 05. Direita Alfa, Juliette até o 05, no 271. bom dia de Webjet Whisky Juliet Charlie. Webjet Whisky Juliet Charlie, bom dia, prossiga. No Pátio 3, solicito autorização de rebote para a posição 10 do Pátio 1. Autorizado inicial reboque, reporta para ingresso no pátio principal, Whisky Juliet Charles. O Juliet Charles reportará para entrar no pátio principal. Então, Rio de Juliet Charlie, poderia confirmar para a gente pressão e temperatura? Confirmo, o QNH 10013 e a temperatura 2,6 agora. 10013, 2,6, grato. sale para ingresso ao pátio. Autorizado, hotel portão 1-0, whisky Juliette Charles. Juliette Charles, procedendo para 10.